sem cachaça não tem graça. Fazendo ar, jogando pedra na vidraça. Banana do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira. Tem blues, palheira na moreleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem luz. Pauleira na moleira, frigideira acústica com musa da carteira. A panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem luz. Pauleira na moleira, frigideira acústica com musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Semana inteira tem luz, pauleira na roleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem luz, pauleira na roleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira, tem luz, pauleira na roleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você tá me ouvindo, mas está no ar o Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem, você tá ligado? Aqui a gente não fala demais, a gente só traz o conteúdo e vocês depois vão procurar aí nesse monte de mídias que vocês estão têm disponível aí, né? Que vocês têm disponíveis por aí, porque aqui a gente gosta de ouvir rock and roll. Então, para começar mais um Panela do Rock, mais um álbum que completa 50 anos em 2025. Quem? A Pound of Flesh. Se liga aí no som, eu volto já já. Mandando uns abraços aí pra galera também. Abração lá pro Caveirão, pra galera que tá lá no Visgueira, em Feira de Santana, Caveirão em BH. E pro Dracar lá em Cachoeira do Itapemirim, terra de Jair Bala e Roberto Carlos. Vamos nessa aí, Ken. Circles, baby. Yeah.

Oh, Oh, foi aí, quem, né, velho? 50 anos, uma daquelas bandas obscuras, mas bem legais aí dos anos 70, anos 60 também, tem anos 80, 90 também, né, anos 2000 já nem tanto. Mas agora a gente vai para aquele lance dos pocket shows. Achei um Eric Burdon e The Warren Farms, alguma coisa assim. Sensacional, aqueles shows feitos para TV. Que Eric Burdon, né, para quem não se lembra aí, do The Animals. Então vamos de Eric Burdon e eu volto já já com mais uns sons aqui. Sons proibidos tocaremos aqui também. Então, lembrando mais uma vez, galera do Caveirão, muito obrigado pela audiência. Galera do Visgueira, muito obrigado pela audiência. Galera do Dracala em Cachoeira também, muito obrigado pela audiência. Então vamos nessa aí, Eric Burdon. Showzinho aí, pocket show de televisão para o Panela do Rock. Come on, come on, give it to me, spirit. baby. Of my hand, ooh, in the palm of my hand, I'd have the world in the palm of my hand. If only I had you, if only I, maybe you don't know, babe, maybe you don't know, babe, but you know that. Love is everywhere, love is everywhere, love is, love is, love is. Thank you. Took my baby and gone. That's all. took a long time ago, a long time ago. Got my ticket in my hand, ticket in my hand, ticket in my hand. Make it to the Lord, I'll be satisfied. Keep you, keep you, keep you. Oh yeah, baby, you know, baby. sometimes, sometimes. Sometimes I get feedback, but I don't mind. Sometimes I get crazy, sometimes I lose my mind. But that's all right, long as I have you. Long as I can get on board and ride you. Baby, let me ride. Charles Miller, Howard Brown, Papa Dean, Lonnie Jordan, Howard Scott, my cousin. Isso aí, Eric Burdon do The Animals, grande show aí, velho. Raridades que só acontece aqui no Panela do Rock. É, agora nós vamos tocar aqui músicas, velho, que quando foram lançadas elas foram proibidas, sabe, para assim, sons do lado dos anos 60, 70. Por incrível que pareça, você escuta ela hoje bem tranquilo, é, mas elas foram proibidas. Então vamos começar aqui com o David Bowie, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, né, uma música do Bob Dylan, mas ela também quando foi lançada foi proibida. Procurem aí, velho, pra saber por que elas foram proibidas, que eu sei, mas eu não vou ficar contando essa história aqui pra ficar meia hora falando sobre uma música. Eu quero rolar o som, beleza? Então assim, então, David Bowie, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Pat Smith, essa música é da Pat Smith e Bruce Springsteen, bem legal também, e Beatles. Beatles também já foi proibido por aí, galera. Então vamos nessa aí, blocão sensacional pra você curtir. Valeu! Was not so sweet, so I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her necks and in. Time may change me, but you can't twist time.

eyes just lust. Here in our bed until the morning comes. Thank you. É isso aí, pessoal, dando uma pausinha aqui na psicodelia dos sons proibidos, né? Você vai procurar depois por que essas músicas foram proibidas aí, não vai? Eu acho que não, né? Vocês são preguiçosos pra caramba, que é tudo mastigadinho, mas eu não vou contar a história pra vocês, não. A parada é o seguinte, eu vou tocar aqui pra você. Volpônics, Madame Rousseau e Nitro. Banda Nitro, lá de Rondônia, você tá ligado? Com esse meu amigo Denis e tal. Porra, a galera é massa demais, sempre disponibilizando pra gente aqui as músicas em primeira mão. Volpônics e Madame Rousseau, eu conheci essa semana. Então fiquem ligados nesse som, porque daqui a pouco eu volto com mais uns sonzinhos proibidos aí. Depois tem Claudio Wallace, o Rock Made in Amazonas e a Patrícia Chaco com Frigideira Acústica, a musa da carteira, sempre apresentando bons sons aí pra você. Beleza? Fiquem ligados. Passageira, a vida é passageira. nosso sonho eu não queria viver. Eu esperava muito mais de nós dois. Eu esperava muito mais de você. Estamos presos e queremos fugir. Estamos livres e pra onde ir? Você sabe bem melhor do que eu que a vida é passageira. A vida é passageira. A vida é passageira. Thank you. essa dança é vencendo, eu vou vencer. Quem joga sabe que faz, dá nas manchetes dos jornais. Mais um jogo, quem sabe cai levando no meio dessa dança é vencedor. É isso aí, senhores, apresentando aqui mais três bandas de bandas novas, né? A Nitro, por exemplo, já tá aqui no Palavra do Rock há uns 4 anos, pelo menos. Eu pensei, Nitro, lá de Rondônia, meu amigo deles, grande cara, que apresenta a programas pelas rádios, programas pelas Vulcones e Madame Rousseau. Espero que vocês curtam isso aí, porque essa ideia do Palavra do Rock, conectar o clássico com o novo, muito novo e o clássico também. Vamos continuar nessa pegada de sons curtidos. Eu vou trazer aqui dois sons aqui do Rolling Stones, Jimmy Shelter e Tom Fuga. Também vou trazer Kinks com o Lula, Crosby, Stills, Nash. Dois sons dos Stones, que esses sons foram proibidos, lembre-se. Deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but now.

Bushes and Nixons gone, and we're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio, for dead in Ohio. Foi isso aí, cara. Grande panela do rock. Com sons proibidos, com álbuns completando 50 anos, com pocket shows, com grandes sons. E agora vem aí Claudio Wallace e o Rock Made in Amazon. E depois do Claudio Wallace, a Patrícia Shark, já parceirona aqui do Panela do Rock, com o Frigideira Acústica, né, bicho? Então, assim, eu espero que você tenha curtido. Vou mandar uns abraços aqui, eu vou esquecer de alguém com certeza, mas assim, pros caras que sempre estão ligados, a família Shaw em Feira de Santana, a galera do rock and roll aí, aqui em Feira de Santana também, o Rony, o Jeff, o Bira, o Hulk, ainda que eles não estejam ouvindo, né, mas eu tô mandando um abraço, o Ranulfo, o Léo, pra galera lá do Draco, cara em Cachoeiro Tapimirim, pro Caveirão lá em BH, pro Visgueira em Feira Santana, pro Jaelson em São Paulo, pro Davi também em São Paulo, pro Carlos Baraça em El Salvador, pro Gonzalo Munhoz no Chile, pro Ariel lá na Argentina, esses eu sei que escutam e curtem Panela do Rock, Paola Fernandes na Espanha, pra Maria Cláudia lá em São Paulo, tá dando uma passeada por aí, né, Maria? Tá indo por aí, dando uma passeadinha, bom demais, feriado. Pros nossos amigos aí de todas as web rádios que compartilham o Panela do Rock, né, cara? Tem que mandar um abraço pra essa galera toda. Mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Sérgio Pires, lá do Rock Brazuca. Esse é um cara gente boa demais. Pro pessoal da Rádio Rota, pro pessoal da Putz Grigla, pro pessoal da Run Rock Music, velho. Ô, velho, deixa eu falar pra vocês, a Run Rock Music, pra você que é atleta, você deveria ouvir, porque é um cara que sempre tá apoiando aí maratonas, corridas, atividades esportivas, Run Rock Music, nas quintas-feiras no Panela do Rock. Curtam aí, e no domingo também, 14 horas. Então, se eu me esqueci de você, você já sabe, sinta-se abraçado. Tem que mandar aquele abraço especial pro meu amigo Du. Por onde andará o Du? Se você souber, me fale. Porra, grande brother, grande parceiro. Tamo junto. Um abraço. Fiquem aí com Claudio Wallace e Rock Made in Amazon. E na sequência, Patrícia Shark, Frigideira Acústica. Vou lembrar vocês, hein? Não que são programas independentes, aliás, são programas independentes, mas que são uma collab aqui com o Panela do Rock. Onde eu vou, eu levo eles comigo. Um abraço, valeu! Salve, salve, rockers! Aqui é o Claudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! E no programa de hoje vamos ouvir as bandas Filomedusa com a canção Desconcerto de 2020, Camon Dogs com a canção Surreal de 2019, ambas do Acre, e a banda Ditamba com a canção Cachorro Louco de 2025, a Ditamba que é de Rondônia. É o rock and roll do norte, o rock da Amazônia legal, para você aqui no Panela do Rock. Yeah! sonhos se perderam no momento em que você reconheceu meus erros por amor ou por prazer. E se já não sou eu mesmo, pouco importa, tanto faz. Reinvente os meus segredos e depois me deixe em paz. E depois me deixe em paz. Hoje esperarei por ti, inverossímil realidade, transcrevendo os meus poemas, sufocando minhas vontades, tocando o intocável, o bolero de Ravel, um corpo estigmatizado, feito folhas de papel. Feito folhas de papel. é neste cachorro louco. Late no dia 7, uiva no dia 8. Resulta da foda o coito. O tempo te puxa o tapete e te canta rouco. Todo tempo do mundo, todo tempo do mundo parece pouco. Parece muito pouco. Mas o andarilho lindo e asqueroso, como um brilho de amor imenso, ainda trilha as ruas sujas, nas cidades, no que eu penso. Mas o andarilho lindo e asqueroso, como um brilho de amor imenso, ainda trilha as ruas sujas, nas cidades, no que eu Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah! Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos com o som da banda Amnésia, Último Dia. Eles que são de Itaibá, Pernambuco. E na sequência teremos Jamblé, com a música Execução. Eles que são de Limeira, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Thank you. Mas o guerreiro de fé sempre marcha rumo ao progresso. Cavalando dragões e importe pra obter sucesso. Se esmorecer, se retroceder, essa pegada que tem que ser. Punhos de pedra, de chavão nos paradigmas do mundão. Batendo pra cima sem achar pra discriminação. Praticando de símbolo de execução. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, inclusive nos seus braços, e fica parecendo que tá com catapora de tanta manchinha vermelha de queimadura. Vamos neste segundo bloco com o som de Faltrofeia, Come At Me, eles que são de Hortolândia, São Paulo. Na sequência tem Rock Pira, Futuro da Nação, eles que são de Birigui, também São Paulo. E para finalizar, o Sonzeira, a Sonzeira, de Marquinhos Daite. Pó e Vento, ele que é de Londrina, Paraná. Vamos lá? Let's rock! You're so weak. político do caralho. Político do caralho, bando de filha da puta. Vocês sempre ganham por ser covardes na luta. Ignoram as pessoas, corrompem o sistema. Roubou bem nas nossas caras e ficam bem na cena. O país está afundando, o sistema está falido. E o que é que estamos levando? Nas escolas ignorantes, planalto salafrário. Nas ruas traficantes, tudo por falta de trabalho. Vocês gostam de enganar, vocês querem tudo pra vocês. Só queria lhes falar que vão todos se fuder. Político do caralho. Thank you. aproveitando aquele resto de óleo que fica na frigideira, porque aqui no Frigideira Acústica não tem desperdício, mas sim muito sabor. Nós vamos dedicar este terceiro bloco, vocês já sabem muito bem, ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock na Ativa. Iniciamos então com o Gato Voodoo, O Lugar do Diabo. Eles que são de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na sequência tem a banda O Hipertrópico, com a música Chiclete. Eles que são de Londrina, Paraná. E para finalizar o bloco tem Rodrigo Camacho, com Perdi o Meu Copo. Ele que é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's rock! Inferno pra roubar o lugar, o lugar do diabo. só quero ter você assim. Às vezes eu não sei o que fazer, falar ou entender. Com você, longe de mim, vem, deixa eu me perder, grudar em você, amar você bem grudado assim. Então não vai embora, não. Estou sempre te prevendo, mas o nosso amor não é em vão. Seu beijo quando pega no meu corpo, quando rela no meu queixo, quando chega com desejo bem do jeito de você. Seu corpo quando para na minha frente, para todos os segundos, para todo o meu mundo, só olhando pra você, pra você. Seu beijo quando pega no meu corpo, quando rola no meu queixo, quando chega com desejo bem do jeito de você, de você. O seu corpo quando para na minha frente, para todos os segundos, para todo o meu mundo, só olhando pra você, pra você. Então não. Eu não sinto falta de comida. eu não sinto falta de comida. Mas eu imploro, não me deixe sem birita. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa, então vamos beber lá fora. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa. Não tem bebida em casa, então vamos beber lá fora. Não tem bebida em casa, então vamos beber lá fora. Não tem bebida em casa, então vamos beber lá fora. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura baseada no sabor da Aliança de Radiodifusão Independente. Exatamente. Vamos um pouquinho diferenciar os estilos e vamos ao som de Sérgio Bentes com a música Bicho Homem. Na sequência, para finalizar, temos Roberto Gava e Zezé Mota. Eu não vou comandar. Vamos lá, let's not rock! Toda noite vejo a criatura, a criatura da noite, revirando o lixo e eu não sei se é um bicho homem ou um homem bicho. Toda noite vejo aquela sombra, aquela sombra sem rosto, pra quem o lixo é um luxo. E eu só sei que enche o bucho do bicho ali no luxo do lixo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toda noite vejo a criatura, a criatura da noite, revirando o lixo e eu não sei se é um bicho homem ou um homem bicho. Nem agir sem pensar, nem servir a ninguém, nem mostrar meu desgosto, nem ser imprestável. Mas aquilo que eu fiz pode ter sido comandar. Mas aquilo que eu disse pode ter sido em verdade. Mas a forma como agi pode ter sido sem pensar, que eu posso então ser esquecido. Dizer em verdade, nem agir sem pensar, nem servir a ninguém, nem mostrar meu desgosto, nem ser imprestável. Mas aquilo que eu fiz pode ter sido comandar. Mas aquilo que eu disse pode ter sido em verdade. Mas a forma como agi pode ter sido sem pensar, que eu posso então ser esquecido. Eu sou nada. Eu sou nada. É isso aí, pessoal. E esse foi o Frigideira Acústica. Mas não acaba por aqui. Semana que vem tem mais. E o que tem também e tá rolando já é o Pinhão Rock Fest, que é uma festa, um festival com bandas independentes de Curitiba e região metropolitana e em diversos bares e casas noturnas também da cidade de Curitiba e região metropolitana. Neste final de semana que rolou, já teve festa. E agora também vai ter festa no dia 10 em Curitiba, em Piraquara, perdão. Vai rolar em Piraquara com as bandas a partir das 18 horas no bar Velharia da Bel, com as bandas Crentes Tarantinos, CVZ, Insubordinados, Buffalo Jack e Ignorantes. E o melhor de tudo, a entrada é franca. E todos os eventos terá posto de coleta com doações de alimentos, rações e agasalhos. O Pinhão Rock Fest é mais do que um festival de música. É uma celebração da cultura local com gastronomia, artesanato e muita diversidade. 32 bandas paranaenses, 7 locais diferentes em mais de 40 horas de apresentações. Então não perca a chance de conferir o Pinhão Rock Fest. Siga o Instagram do festival e acompanhe tudo por lá. Não deixe de conferir. E agora você fica com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabia que as grandes pirâmides não são apenas sarcófagos? Pois bem, eu explico. Pesquisas confirmam que essas gigantescas obras são, na verdade, grandes máquinas quânticas. Erguidas com a tecnologia da energia escalar e em vários pontos do mundo, elas são interligadas, tendo a capacidade de produzir ondas eletromagnéticas capazes de interagir com tudo que existe, principalmente com a nossa tecnologia mental. Em Zigurates, no Mato Grosso do Sul, já temos uma dessas máquinas construída, o que chamamos de mini monumento escalonado, com 12 metros de altura e 10 metros de base. Mas o que chama a atenção é o grande monumento escalonado, que terá 63 metros de altura, 63 metros de largura e 9 metros de profundidade. Em breve, falarei mais sobre esse assunto. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Superstitious. but a black cat crossed my trail. I said so one time before. Hey, it's superstitious. A black cat crossed my trail. Bad luck ain't got me so far.